Mãozinha lá em cima, moçada. Eu queria ser mais que um amigo, mas por que não me entendi? Quando fica deprimida, choro por você. E me conta as suas coisas minhas e os seus casos antigos. Eu fico calado, finjo e não ligo. Você.